alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, menino. Ô, macho, tô aí, tô chegando. Menina, beijão, viu? A partir de agora, ó, aquele abraço e o programa Maurício Fares chegando pra você com muito carinho, com muita alegria. Como sempre, com aquela disposição, com aquela fé, com aquela paz e amor no coração. Então, olha, não importa a distância, onde quer que você esteja, saiba que eu estou aí do seu lado, em pensamento, junto com você e torcendo para que os seus planos todos se tornem realidade, viu? É isso aí, vamos juntos então, juntos, misturados e unidos para mais esse encontro. Ih, foi tudo uma coisa só, né? É assim mesmo, menino, não esqueça não. Daqui um pouquinho eu digo a carta destaque também, quem é que nós vamos atender hoje, tá bom? Eu começo com o Leonardo aí, a malvada. Eita, essa marvada. Roda lá então, menino. Começa logo essa moda, menino. Tem me feito que os meus sonhos levou. Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou. Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado. E agora volto chorando, me implorando perdão. Já não me importa seu desconsolo. Destaque de hoje é uma carta interessante, viu, gente? É uma carta danada. Eu fico até preocupado quando eu vejo uma carta desse estilo aqui. É a carta da mulher sem fé e desesperada de São Paulo. essa mulher está numa revolta tão grande. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar essa nossa amiga, tá? É a mulher sem fé e desesperada de São Paulo. Daqui um pouquinho eu vou trazer a carta dela para que vocês também entendam e compreendam. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? A gente tem que tentar encontrar algumas coisas, alguma forma de ajudar as pessoas quando estão em momentos depressivos, né? Olha, o Elton John vai cantar agora. Daniel! Música linda, linda, bonita. Roda lá, menino! Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Tem uma frase aqui que é muito política, mas é uma grande verdade, viu? O Ibama considera um crime a confecção de bolsas com couro de jacaré, né? Mas não há uma lei que proíba a confecção de bolsas família com couro da classe média. Isso aí, olha, infelizmente, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Porque com esses programas sociais que o governo tem inventado aí, na verdade, quem está sofrendo com isso é a classe média, que está sendo penalizada com tributos e taxas e impostos de toda a natureza. Para quê? Para sustentar essa megalomania do governo em promover essa geração de vagabundos, né? É claro que tem muita gente que depende desse Bolsa Família, que é um bolsa esmola, na verdade, para poder sobreviver, para poder comer. Tem muita gente que está no bolsão, na linha extrema da miséria, que não tem o que comer. Mas apenas esses que deveriam ser beneficiados, e não abrir o leque como eles abriram aí, de uma tal forma que criou agora uma geração de vagabundos mesmo. Ninguém mais quer saber de trabalhar. Eu trabalhar? O governo me dá. Eu tenho aqui o dinheiro para me sustentar, para que eu vou trabalhar? Então criou, acabou infelizmente com aquela vontade, aquele espírito de luta, que está fazendo o povo se tornar subserviente e está fazendo, acima de tudo, com que a classe média também se torne, não só a classe média, como a classe mais favorecida também, se torne penalizada com esse aumento escorchante de impostos e esse aumento abusivo de taxas que a gente tem que se submeter. Então, está tirando couro mesmo da classe média. Que, se é proibido, então, a confecção de bolsa com couro de jacaré, deveria também proibir isso, né? O governo de ficar tirando couro da gente aí para ficar sustentando os programas de vagabundagem que ele criou aí. Isso aí sim deveria se criar, deveria ser olhado com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho. Aqueles que realmente precisam, eu sou totalmente favorável que tem que ter esse auxílio mesmo. Agora, estender da forma como foi estendido, para gato, cachorro e ladrão e as sete gerações, não, aí também é demais. Me poupe, que aí é demais para minha cabeça, viu? Vamos rodar duas músicas, vamos lá. Carlos Alexandre, Feiticeira, e o Cleiton Aguiar, Uai. Que é Uai? Uai é Uai, Uai. Roda lá, menino. Feiticeira. Feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que por ela também. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço. Acontecer o que eu estou pensando, o mundo fica escuro e o sol não sai. As grandes cachoeiras vão cair pra cima no dia que o mineiro não falar o ai. Um ônibus de Minas e outro de Goiás fazia um horário muito apertado e logo na divisa deu uma trombada e foi só o ai pra todo lado. Mineiro de verdade quebra o jejum, comendo logo cedo ele se sente bem. Eu sempre levantava de madrugadinha, lavava o pescoço e comia um trem. Depois das 5 horas eu já subvertia e vinha pros caminhos junto com meu pai. E voltava de tarde com os trem no bolso e a cabeça cheia de tanto ai. Meu caro conterrâneo, não me leve a mal por essa brincadeira que não tem maldade. Achei por intermédio da palavra uai a forma mais alegre de falar saudade. Você que me pergunta uai o que é, depende da maneira que a pergunta cai. Segundo o dicionário lá da minha terra, esse tal uai quer dizer uai. Nasceu um garotinho na rua de Ripa, o nome que lhe deram quase deu inguiço. Deu uma sabituca nos parentes dele, a cidade inteirinha só falava nisso. Uai, mané capanga, que trem doido é esse? Um padre João Ribeiro, uai, o que que tem? O filho do Mutuca já foi batizado, é Joaquim, uai, de Oliveira Trem. Nós tivemos aí no mês passado, né, o dia do professor, e teve uma frase aqui atribuída a Dom Pedro II, né, foi imperador do Brasil, Dom Pedro II. Olha o que ele disse: se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Uhum. Era um camarada de uma visão realmente fantástica, né, Dom Pedro II. É, ele tinha essa preocupação muito grande com os destinos dos jovens e os destinos do país. Se todo brasileiro fosse bem intencionado como esse português brasileiro que foi Dom Pedro II, eu acho que nós teríamos um Brasil muito melhor do que o que nós temos hoje. Ah, sem sombra de dúvida que seria muito melhor mesmo, viu? Olha, o Gilson vai cantar agora. Casinha Branca. Vamos nessa, vamos rodar, menino. Roda, roda, roda. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Thank you. cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Rapaz, eu tenho que fazer uma correção aqui. Esses dias atrás eu mandei um alô para minha querida amiga Vânia Rocha, né? Ela que é locutora de uma emissora de rádio. Eu falei que ela era de Porteirinha, em Minas Gerais. A Vânia, na verdade, é de Pouso Alegre. Desculpa, tá, Vânia? Foi um errinho, não foi assim proposital não, mas acaba acontecendo. Tem hora que a gente fica aqui meio tumultuado com tanto papel na frente, e eu devo ter cometido esse engano aí, esse lapso aí, mas você pode ter certeza que não foi nada com o intuito de te magoar. Eu, na verdade, meu intuito é de sempre procurar te agradar, de levar palavras carinhosas para você. Viu, Vânia Rocha? Você aí de Pouso Alegre, em Minas Gerais, minha companheira radialista. Um beijo no seu coração, menina! E dá um abraço aí nos seus ouvintes, tá? Quando você estiver no programa, dá um abraço aí em meu nome para todos eles, viu? Legal, obrigado. E também quero mandar aqui um abração para o Tozinho. Ele que é lá de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, e é da Rádio São Tomé FM 93.5. Ele é o Pastor Tomé, né? Olha, meu amigão Tozinho, um grande abraço para você, felicidades, e para todos os amigos aí de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Farou, farou! Olha o Louis Armstrong, essa música também é linda demais. What a Wonderful World, roda lá, menino! I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Minha querida amiga Marlúcia Tavares, ela compartilhou aqui comigo na linha do tempo do meu Facebook uma frase muito interessante, muito bonita, é da Eliana Breitner, aliás, Eliana Benites, perdão, né? Eliana Benites, que nenhum medo me impeça de sonhar, que eu nunca perca a esperança e que eu aprenda a recomeçar todas as vezes que a vida virar as costas para mim. Eu sempre me darei uma segunda chance. Ah, mas tem que ser assim mesmo, né? A gente nunca deve desistir. Tem gente que na primeira derrota, na primeira tentativa, já está desistindo, já não está querendo mais enfrentar. Não pode. A gente tem que estar sempre com espírito de luta, sempre com espírito de que vai dar certo e tentar novamente. Uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, quantas vezes necessário for. A gente não pode desistir. Isso jamais. Zé Ricardo e Thiago, essa música eu gosto dela, viu? Pode ou não pode? Ah, então sei lá, se não pode, roda lá, roda, roda, macho. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido o que pode ou não pode. Ah! Deixa comigo, beija na boca, pode. Fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode. Morder o pescoço, pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. Dar presente, pode. Fazer surpresa, pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Que decido, meu amor. Ô Zé, que negócio é este? Pode ou não pode, rapaz? Ei, Thiaguinho, os gordinhos tá estourado. Agora é nós que decide esse trem. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido o que pode ou não pode. Ah! Deixa comigo, beija na boca, pode. Fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode. Morder o pescoço, pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. Na presente, pode. Fazer surpresa, pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. É, turbinada. Pode. E beijar no banheiro. Pode! E namorar com você! Não pode, não pode, não pode! Fazer loucura! Pode! E não perder! Isso pode! Postar foto na internet! Não pode, não pode, não pode! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! O que pode ou não pode, o que decido, meu amor! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor! Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ainda tem mais uma música para rodar aqui antes da carta destaque, né? Hoje a historinha é da mulher sem fé e desesperada de São Paulo. Menino, velho, eu quero saber o que eu vou dizer para essa menina aqui. A mulher sem fé e desesperada de São Paulo. A carta dela é danadinha, viu? É pequenininha. Não é a carta grande, não. Mas é um pequeno que acaba assim, deixando a gente meio sufocado, meio agoniado. Né? Porque a gente vê que é um problema que a pessoa, um momento difícil que a pessoa está atravessando. E a gente tem que encontrar uma forma de ajudar. Ah, claro que tem, né? Vamos ver, Deus vai me iluminar aqui e eu vou saber o que dizer para ela na hora que eu terminar de ler a carta, né? Christian e Ralph cantam agora Vida Dividida. Então vamos lá, vamos nessa. Me faça vibrar de emoção, emoção da vida, vida dividida, que acima de tudo deu vida a você pra viver a vida, vida dividida. Acima de tudo, me trouxe você. De que forma vai sobreviver essa flor que meu Deus fez nascer? Se os olhos às vezes não dormem na esperança de um novo dia, pra viver a vida. Dividida, que acima de tudo deu vida a você, pra viver a vida, vida dividida, que acima de tudo me trouxe você. Pra viver a vida, vida dividida, que acima de tudo deu vida a você, pra viver a vida, vida dividida, que acima de tudo me trouxe você. Bom, gente, então agora é a hora, é o instante, é o momento de trazermos aí a nossa carta de destaque. Vamos nessa! E agora, a carta de destaque do ouvinte. E a nossa história de hoje é a carta da mulher sem fé e desesperada de São Paulo. Olha só o que ela diz aqui. Olá, Maurício Fares, está tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mas olha, Maurício, comigo não está muito bom, não. Não mesmo. Por quê, querida? Maurício, a minha única alegria é o meu rádio, porque através dele eu consigo esquecer um pouco dos meus problemas e me sinto um pouco mais confortada. Olha, Maurício, eu nunca tive sorte na vida, não. Sempre fui uma mulher desprezada pela família, pelos amigos. Nunca tive sorte com os namorados, pois todos só queriam se aproveitar de mim. Minha família sempre ficava me dizendo que eu tinha que procurar mudar o meu jeito de viver, senão ninguém conseguiria viver do meu lado. Mas eu pergunto, por que só eu que tenho que mudar? Por que os outros não mudam também, hein, Maurício? Só eu é que sou errada? Olha, Maurício, nem religião eu tenho mais. Eu já fui católica, já fui espírita, evangélica da Assembleia de Deus, mas eu não vejo graça nenhuma em ficar vendo as pessoas falando uma coisa e fazendo outra, como é o caso dessas religiões todas. Se existe um Deus, eu acho que ele se esqueceu de mim. Eu estou com 25 anos e acredito que nunca vou conseguir ser feliz. O que é que você acha que eu posso fazer, Maurício, para encontrar a felicidade? Olha, menina, em primeiro lugar, a felicidade está dentro de nós. Você pode procurar por onde você quiser, você pode ir em qualquer lugar do mundo que você quiser. Mas se você abrir o seu coração, verá que ela está aí, dentro de você mesmo, juntinho de você. Esse pessimismo todo é que está te atrapalhando, menina. A gente não pode encarar a vida com esse ar de derrota, até porque problemas todos nós temos. E não é esquentando a cabeça ou ficando revoltada com tudo e com todos que você vai resolvê-los, não acha? Com a religião é a mesma coisa. Olha, se você não tem convicção e não acredita em alguma coisa, religião nenhuma vai servir para você mesmo, não. Mas de uma coisa pode ter certeza, menina. Nós temos que acreditar em alguma coisa. Senão a gente se animaliza e acaba virando bicho de verdade. Mesmo que você não queira frequentar alguma igreja, algum templo ou ter alguma religião, mas você tem que acreditar num ser superior que vai confortar a sua alma, o seu espírito, né? Essa descrença com as pessoas e com a vida é que te deixa assim amargurada e muito para baixo, menina. Preocupações e problemas todos nós temos, como te disse. A gente tem que aprender a conviver com eles e encontrar a melhor solução para cada um. Menina, ficar remoendo, né? Ficar remoendo essas preocupações não vai ajudar a resolver nenhum deles. E outra coisa, você acha que Deus se esqueceu de você? Engano! Você é que se esqueceu dele. Coloque Deus novamente no seu coração e verá como ele vai te dar o conforto que você tanto precisa e procura. Ô, menina, deixa dessa bobagem. Tá certo, você vai falar, mas por que, que só eu que tenho que mudar? Mas se você vê que você está indo contra a maré, você tá nadando contra a correnteza, é muito mais difícil. Se você seguir a correnteza, se você nadar a favor da correnteza, você vai ver que você vai se cansar muito menos, vai ter que dar menos braçada e vai chegar a um objetivo. Enquanto que você está aí nadando contra a correnteza, dando braçada para cima aí, você se cansa e você, na verdade, não vai chegar a lugar algum. Não vai chegar a lugar algum. Então, na verdade, se sua família diz que você tem que mudar, não há necessidade também que você faça uma mudança radical, né? Que você se torne uma pessoa, Maria vai com as outras. Você tem que ter as suas opiniões também. Mas você também tem que ser maleável a ponto de saber reconhecer. Não, eu tenho minhas virtudes, eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meus erros, tenho os meus acertos. Então, nós todos temos isso. A gente só tem que aprender a conviver com tudo que a gente tem. Não adianta, viu? Não adianta você dar murro em ponta de faca. Você só se machuca. Então, não é dizer que você vai ser uma vaquinha de presépio agora e vai fazer tudo que os outros disseram, ah, faça isso, faça aquilo. Não, claro, você pode ter a sua própria personalidade, mas ao mesmo tempo você também pode mudar um pouquinho, porque através dessa mudança você pode encontrar a felicidade. Não é atrás da felicidade que você está? E ela está aí, dentro de você, está aí dentro do seu coração. Abra o seu coração, né? Deixa Deus entrar novamente no seu coração. Abra a sua vida. Veja o mundo com outros olhos, deixa desse pessimismo todo. Veja o mundo com outros olhos. Olha que tem tanta coisa bonita. E você é uma menina nova ainda, você tem 25 anos. Você tem uma felicidade toda à sua frente. Você tem um mundo inteiro aberto aí à sua frente. Então, minha querida, procure abrir o seu coração e dá uma chance a você mesma, sem medo de ser feliz. Dá uma chance, sem medo de ser feliz, porque aí a felicidade vai aparecer. E no instante que você encontrar, que você abrir o seu coração, que você tiver o seu encontro com Deus, Aí você vai ver, puxa vida, o Mauro tinha razão. A felicidade estava aqui tão pertinho e eu falando bobagem aqui, procurando a felicidade onde ela não existia, me amarrotando, me amargurando com coisas sem sentido, quando na verdade a vida é tão boa de ser vivida e a gente tem tanta coisa boa para viver, não é? Olha, minha querida, ouça essa música que eu vou rodar aí para você e você vai entender o que é que eu tô te falando, tá? É o Dudu e o Dalvan que vão cantar Rastro na Areia. Presta bem atenção na letra que você vai ver se tem ou não tem alguma coisa a ver com você. Claro que tem, e muito, viu? Um beijo, minha querida amiga, mulher sem fé e desesperada de São Paulo. Que Deus entre novamente no seu coração e que te abençoe e que você seja muito feliz. Canta, Dudu e Dalvan. Esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser, então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor de mim. Filho, esses rastros são meus. Ouçam o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Bom, minha gente, agora eu vou dar no dedão. Vou bater, ó, vou cair na saroba, vazar na braquiara. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ô, macho, um abraço, ó. Meu amigo, tudo de bom pra você. Menina, beijão, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Continue escrevendo e participando aqui do programa junto com o Maurício Faz, que eu me sinto muito feliz, muito honrado, viu? Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.